E aí, Xagaia? Tá vendo aquela preta sorridente ali de canto, parada ali? Então, vou chegar nela mais ou menos assim, ó. Boa noite, me perdoa a intromissão. Eu gostaria de lhe fazer duas perguntas, se não for incômodo. Eu queria saber se você dá aula ou tem a receita. É que eu queria ser simpático e sorridente assim que nem você. É que eu sou meio bicho do mato. Em um silêncio grande, responde a pergunta. Depois a risadinha descongela a conduta. Tá fisgada, eu sei, hipnotizei. Não é qualquer um que fala o que eu falei. É que eu sou meio romântico, do tipo a moda antiga, que dá flores e conquista mesmo. Todo dia, vagabundo vivido, a vida me ensinou tanto sofrimento se não aprende pelo amor. Tô até saudável, confiante, entende que vai dar tudo certo daqui pra frente. Sei o que posso fazer e o que não devo, pois controlo minha mente para não cometer erro. Emprestado pro mundo, sou eu, o Linão, até que eu retorne pra constelação. Onde estão eles? As mentes que modificaram, que te deu motivação de alguma forma, argumentaram. Sou um cara estudado, tenho minhas técnicas para visual, auditiva, sinestésica. Quem é me compreende, eu desenrolo no embaraço. Eu vou ouvir com ela, te Maia, aquele abraço. Eu vou curtir a night. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Minha parte. Eu tô suave, light. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Minha parte. Eu vou curtir a night. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Já olhei pro Bright. Sua no corpo, a nega brilha, que maravilha. A noite tá firmeza, a festa tá mó picadilha. Ritmo rua, balanço funk. Baby, baby, com um olhar provocante. Será que é pra mim? Opa, claro que é. Só não posso vacilar e nem pagar de mané. Estimulante para os olhos, colher a calma. Dá uns dois na madrugada pra acalmar a alma. Se for assim que funciona, me emociona. E no final a gente sabe onde acaba a carona. Mas isso é só o começo, preta. Curtir é bom demais até o galo cantar. Vamos saudar a madrugada quando chegar. E ver a preta mais linda pra encantar. Firmeza e tal, bem legal. Mendigo do futuro sensacional. Uma coisa que te pergunto então, me responde. Fala seu nome linda, me dá seu telefone. A paixão nacional é futebol e breja, mas eu sinto informar que eu prefiro a preta. Eu vou curtir a night. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Eu tô suave, light. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Eu vou curtir a night. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Eu tô suave, light. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Baianão de festa, eu não sei dançar, mas eu levo essa, aprendi a rimar. Você dança, eu canto e você dança, você leva uma. Mas eu tenho esperança que até no fim você vai ceder. O encanto do balanço vai te convencer. No final você vai entrar na minha nave, lá pro litoral, terminar a night. Quando amanhecer, você vai ligar pra amiga da quebrada pra poder falar. Eu vou curtir a night. E aí, Japinha, você tem alguém pra colar com o Zeca, que é todo zen. Sou filho do Cascão, tô na pista pra negócio. No rolê de meia meia, na quebrada é tudo nosso. Chama a amiguinha, pede pra dançar. Esse funk obstinado vai impregnar. Ela vai ceder minha sedução. Quando eu pego de orelhada, não escapa não. Fim da night vem, é tudo nosso. Só rebola nesse funk, quem tá pra negócio. Eu vou curtir a night. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Minha parte. Eu tô suave, light. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Minha parte. Eu vou curtir a night. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright. Light. Fazer minha parte, ficar à vontade. Já olhei pro Bright.